só eu sei. As esquinas por nossa, que João, passei. Fui longe agora, hein? Só eu sei. Mano, uma viagem, irmãozão, tô com 10 aqui pra subir o morro ali, é desse jeito. Vamos lá, vamos lá no bagulho lá. Aí. Não, vamos lá, mano. Pega o dinheiro aí, tru. Sobe lá sozinho lá. Isso é foda. Daí o bagulho que eu vou lá, mano. Cê vira à direita ali, ali no pé do morro. Sei, sei, aí, truta. No final daquela rua ali tem uma boca. É vida louca, né, tru? A luz da lua ilumina os loucos da fumaça dos becos das esquinas. Na farinha, na pedra, os olhos não se fecham. Vivi na madrugada, indo pra boca da favela. Vixe, é moguela, dá mó milho na função. Só o isqueiro te guia no vale da escuridão. Nejão, tô com 10 aqui pra subir o morro. É vagabundo, até brilha o olho dos loucos que não usa casaco de pele quando neva só. Sente frio quando as trancas se fecham. A guerra é contra os boy, contra os patrão forte. Mas por droga os irmão aqui mata e morre. Qual o segredo do cofre que acaba com a desgraça? Qual é o anjo que guarda os loucos da fumaça? O mundo tá desse jeito, no gueto por dinheiro. Os irmãos tão morrendo, sofrimento se agrava, o desespero é constante. Sem perspectiva, as ruas viram um rio de sangue. No bug tá os truta que quer se adiantar. Mas quantos pra sepultura eu vi o diabo carregar. Vi várias mães chorar quando recebe a notícia. Dona Maria. Tô indo. Dona Maria. Oi. A senhora é a mãe do Billy? Sou, por quê? É que infelizmente ele foi encontrado morto. Né? Será que esse é o final que Deus reservou pro moleque de 16 que a polícia matou? Quem tragou a morte, louco, só pra vida? A cada hora morre um na periferia. Cocaína tá em alta, os patrão tão com os tesouro. Os boy na fissura vai pra escuridão do morro. Vende Audi, de tu que sou monstro, RR. Pra nas danceteria jogar os confete. Aqui os pivete de 12 tão nos beco, se matando com a chama alta do isqueiro. Nossa, Jão! Essa foi louca, hein? Essa é da boa, hein? Ah, só aproveitar. Agora embaçou, acabou o dinheiro. E aí? E aí? Vamos fazer ali mais 10 ali, vamos demorou, subir o demorou, morro, demorou, já demorou. Era. De olhos vermelhos, vários negros no mundão se perdeu. Várias coroas já sofreu, vários manos já morreu. A fumaça, o caminho fechou. Do túnel da ilusão, vários parceiros não voltou. Quando o sol acordou no último suspiro, vem do diabo vir buscar com o dedo no gatilho. Louco é mato, cê joga os dados e aposta. Quem é leal, quem não vai te trair pelas costas. Vários foi morto por droga, levado pro além. Uma pá não me escapou da fumaça do último vagão do trem. Aí, João, foi tudo? Isso é algo estranho, tô suando frio, mano. Enquanto o tempo passa, a neurose os irmão corrói. A cada lágrima que cai é um irmão que se destrói. Super-herói, aqui não vi nem eu se transformar. Só vi a luz se ofuscar, os loucos se afundar. São Paulo tá um caos, eu tô ligado, né, tio? Os patrão tão nos blindado e os soldados com os fuzil. Brasil, país das maravilhas pros gringos. Aqui os pivete tão morrendo, segurando um cachimbo. Jesus Cristo abre os olhos daqueles que se entregou. Hoje eu acendo as velas pros irmão que o tráfico enterrou.